descendentes da manhã, fica acostumado com fome e miséria, trapaça, aí já basta. Nos apunhalaram pelas costas e a revolta que se nota, eu sei que é foda. Chega até ser utopia dizer terra nossa. Quem se conforma, ouçam agora, é o tipo de história que não se aprende na escola. Meu povo humilhado ontem, explorado hoje, são coisas que eu vejo, o sistema esconde. Playboy vem dar o bonde, nos ilude com salário de passar fome. Ei, ei, ei, vem comigo e verá que estou certo do que digo. Ser o prêmio ou castigo, o criminoso ou político, nem sei o que compensa diante de tanta imprudência. Já tô perdendo a paciência, caio na real e tento fazer a diferença. P10, atitude, se liga, tá aí a minha recompensa. Caia na real, caia na real, vacilou, viajou, é como vendaval. Vou do começo pro meio até o final, revira a volta, volta e meia e tá tudo igual. Caia na real, caia na real, vacilou, viajou, é como vendaval. Vou do começo pro meio até o final, revira a volta, volta e meia e tá tudo igual. Fogo se combate com água, o ódio com amor, amorro abaixo deságua o rio do terror, porque eu estou aqui na luta contra o mal. Se quer violência não vai ter o meu aval, do que depender de mim eu tô pro que der e vier. Mas eu não sou trouxa, sozinho não paro em pé. Há tempos que os problemas insistem em acontecer, mas eu não faço nada, espero você fazer. E a bola de neve vai descendo, avalanche. E a culpa é de quem? Quem, hein? Me responde. Hoje eu acordei e notei, percebi, não adianta dominar o mundo e não dominar assim. Caia na real, olhe pro mundo, porque se tornam loucos aqueles que vão a fundo. A gente passa sufoco e outros são vagabundos. Quem tem muito dinheiro tá acomodado, tá sempre em pausa, ele não vai estar engajado na nossa causa. O pensamento é bom, bom, é excelente, mas é a ação que traz mudanças efetivamente. E o elo na corrente, Master T, porque o guerreiro que se preze não pode desistir. Caia na real, caia na real, vacilou, viajou, é como vendaval. Vou do começo pro meio até o final, revira a volta, volta e meia e tá tudo igual. Caia na real, caia na real, vacilou, viajou, é como vendaval. Vou do começo pro meio até o final, revira a volta, volta e meia e tá tudo igual. Japonês que samba bem, cê sabe, é difícil. Político fiel, pode ser, nada é possível. Mas melhor esperar por ninguém, como disse o rei. Faça por onde que eu te ajudarei. Foram 3 mil libertados na noite de hip hop, mas ainda é pouco resgate na guerra hipnótica. A pior guerra, lavagem cerebral. Um marqueteiro em mãos erradas, uma arma letal. Banido pelo tempo, condenado, debilóide mental. Sem opinião, medo Big Brother no telão. Dispersão não, quero tá bem acordado quando o bicho pegar a coisa branca pro meu lado. Tudo bem, cê não quer cair na real, tá tudo bem. Viver ilusão é mais legal, então vai nessa negão, cê sabe muito bem que a coisa não vai boa, nem pra mim, nem pra ninguém. Foi na cruz, na crista de quem será? Só não pode me ocupar de se desesperar. Cê sabe o que acontece quando o bicho pegar? Ficar firmão na rede, não caia. Não foi 3, 3, 2, 2, 1, não, não. Só pra te alertar, foi mais de 1 milhão. Mundo louco, cê sabe muito bem que a coisa não vai boa, nem pra mim, nem pra ninguém. Caia na real, caia na real, vacilou, viajou, é como vendaval. Vou do começo pro meio até o final, revira a volta, volta e meia e tá tudo igual. Caia na real, caia na real, vacilou, viajou, é como vendaval. Vou do começo pro meio até o final, revira a volta, volta e meia e tá tudo igual. Caia na real, atenção, em balizas, caia na real, oh.